055, solo aos 10, livre à direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mantém minha escuta. Alfa, essa Juliette, 9055. Luiz Salvador, eu vou no 704, ciente da informação Alfa, e já tem disponível autorização para Aracaju? Ok, para Aracaju, aguarde cópia um minuto. Aguardando essa chamada. C899, Vitória São, para sequenciamento, curva esquerda, pro 045, limite ao localizador. 045, limite ao local, confirma o tráfego na sua frente. Tráfego 12 horas, meia dúzia milhas, do tipo Embraer 190, cruza 3 mil pés em descida, o web 899. Ok, estamos liberados 5 mil ainda com 200 de cada. Aí, 60, gol 9076. Gol 9076, desça para 3 mil pés, QNH 10 no 3. 3 mil padrão, 3, 9076. Boa noite, TAM 3891, Nacione, identificação, por ser a chegada a Bonf, desça para o nível 060, QNH 10 no 3. WebC899, curva direita, pro 060, autorizado. Final ILS, X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Ok, agora à direita, 599, portará. 35344, estabilizado. VIP 5344, chame torre, 1 no 8, decimal 95. 1895, a torre, 35344. 3891, negativo, Vieira. Salvador, boa noite, 35344, estabilizado. O ILS, cabeceiro 10. 5344, ciente, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 35344. 714, ponta cópia. 1805, desça para nível 050. 050, Caju, nível 230 na Golfo 677, decola da aula 0, curva esquerda, saída Puca, Jama e depois voa Aracaju. Aciona 5145, controle 208. Autorizado Aracaju, nível 320, na Golfo 677, decola da pista 10 com curva esquerda, na saída Puca, Jama, Caju. E controle 12080. Transponder 5145, gol no 714. Correto, chame para o acionamento. Reporta para acionar, 1-7-4. 3152, solo 1-3, livre direita, Alfa, chame antes da Juliette, mantém minha escuta. Direita, Alfa, chame antes da Juliette, 1-5-3. Boa noite, Juliette, 9-0-5-5. 9-0-5-5, esquerda, portão 3. 3, bom dia. 5-3-4-4, cheque trem, livre pouso, 1-0-0 graus, 1-0-9, pista 10. Livre pouso, pista 0, baixar travado. 3-4-4. Oi, boa noite, baixou, travou, tá uma mira do externo, baixado, 50 abraços. Ok, ciente, continue a aproximação, reporte da DA, informo que o tráfego à sua frente, um ATR da Trip, tá aí no final de duas milhas, que mantendo 110 nós, chame da DA. Chamarei, confirmando então, é um ATR na nossa frente? Afirmativo. Ah, ok, o controle passou, o cara é o Embraer, obrigado. É um Embraer 190, torre. Ah, ok, sim, desculpa, é o Embraer 190. Ah, obrigado, faz a diferença então, obrigado. É, mas a velocidade de aproximação 110, é a mesma da TR, hein? Ok, é, aqui a gente pro, esse mesmo. Tá 3152 esquerda, portão 62. Esquerda 62, 3-5-3-4-4, solo aos 1-5, livre à direita, táxi via Alfa e Kilo Pátio 3, mantém minha escuta. Alfa, Kilo Pátio 3? Afirmativo, dá minha escuta. Localizador, zona 0076. Pois, velho. Agora a torre, 1-9-8-9-5, bom pouso. 18-9-5, até daqui a pouquinho. Aliás, 1,5 para o externo, baixou e travou. Boa noite, 1076, 9076, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando, 9076. 5899 aos 17, táxi agora direita, via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette. 9076, cheque o trem, livre pouso, 1-2 graus, 12 nós, 1013. Acho que aí travou, 1013, livre pouso, voa 9076. Livre da recepção 2000, estamos avisados, SR. Para o 5344, posição vai ser no 3. Posição 7 do pátio 3. Gente. noite, Web. Portão 10, 5899. 10, boa noite. Gol 9076, solo ao 20, direita, táxi Alfa, reporte antes do jet. Direita de Alfa, vai reportar antes do jet, gol 9076. Mantenha, agora estamos prosseguindo a descida, 3891. DS-2000 autorizado final do ILS X-Ray, reposta estabilizada. 2000 autorizado, essa está estabilizada, já 3291. Bom, 805 alinhado com a pista. 805 completo, chama a torre 198, decimal 95, bom posto. 1895? 95, afirmativo. Chat checado, Vire 13. Boa noite. Boa noite. Centena com 612, 1013. 2891, reduza para aproximação final, segue tráfego, log 738, 12 horas, 4 milhas e meia, complete com a torre, 11895, bom pouso. Retrocínio, complete com a torre, restante 32, 91, obrigado, boa. Juliette, do 9076. Juliette, portão 5, do 9076. Juliette, portão 5, 9076. Salvador, até 3891. Boa noite, 3891, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, até 1805, são os 26, direita, Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, portão 11, 1805. 1805. Estou avião livre pouso 120 graus 89. Livre pouso 0032891. Azul 4062, boa noite, acione identificação, desça 2000 pés, chegada maré, ajuste 1013. Boa noite, com 1991, informação alfa, informação. Três 3891 no solo as 29, direita, táxi Alfa, reporte antes da Julieta. Alfa, reportar antes da Julieta, está 3891. Oi, boa noite, Gol 1994. 1994, boa noite, Maceió, tá pronto para a cópia? Sim. Autorizado Maceió, nível 350, via Operação 58. Pistão 0, curva à esquerda na PUC Aracaju. Controle 120-8, transponder 5155. Autorizado Maceió 30, Operação 8, decolada 10, curva à esquerda na PUC Aracaju. Controle 120-8. Confirmando esquerda após a decolagem, e pronto no 994. Esquerda após a decolagem, chamaria para o 994. No 805, ingressa Juliette, portão 11. Usando ingresso Juliette para o 11, o 905. Ingresso Juliette, portão 11. Portão 8, 3891. Autorizada final do IADS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Pode falar, ela está estabilizada, localizador, 240, né? 3152. Diga, 3152. Ciente das condições meteorológicas para aprovação. Na frequência da torre mesmo, Paulo? É, ok, não foi possível copiar o 3152. Autorização, Maceió. Ah, ok. Maceió 330, para o ISC 58. Pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 120.8, transponder 5142. Aprovado na CEOP, Whisky 58, curva esquerda, decolando a 10 na Puca, Aracaju. Controle de saída no 208, 5142 em Brasfone. Confirmando esquerda após a decolagem, time pronto, portão 612. Está habilitado, azul 4062. Azul 4062, chame a torre 11895, bom ponto.